calçadas, águas neste encantar. Treme a terra, treme a terra e geme o mar. Força das águas neste encantar. Treme a terra, treme a terra e geme o mar. O sol dourado é o porto seguro, firme na corrente. Dourado é o porto seguro, firme na corrente, deixamos tão puro. O baluaê vem para festejar o renascimento, renascimento das almas de lá. O baluaê vem para festejar o renascimento, renascimento das almas de lá. Tanamburu, que no toque do tambor vem buscar as almas de nosso Senhor. Tanamburu, que no toque do tambor vem buscar as almas de nosso Senhor. E nessa passagem vai se conhecer. Olha o pensamento, olha o pensamento que não é você. Nessa passagem vá se conhecer. Olha o pensamento, olha o pensamento que não é você. Seguindo viagem, morte é ilusão. Mergulho na luz desta encarnação. Seguindo viagem, morte é ilusão. Mergulho na luz desta emanação.